Salvador Airport, you will be the Donato. Can you confirm me, I'm proceeding to apron 1? Okay, position is 10 off apron 1. Taxi straight ahead via Alpha and call me again before taxi Juliet. Alpha, call you before Juliet and thank you, and 10. Portugal 01 Alpha, it's clear to gate 10. Alpha Juliet, gate 10. Alpha Juliet, gate 10, Airport, you will 0-1 Alpha. Boa noite, o Azul 2712, ponto de espera da onda. Triplo Romeo Golf, tem contato visual, tem livre pouso no 7, vento no 7, 0 graus com 10 nós. Triplo Romeo Golf, tem livre pouso no 7, vento no 7, 0 graus com 10 nós. Romeo Golf, livre pouso no 7, tá embaixo da base. 27 no 2, a linha decola, pistão no 0, vento no 8, 0 graus com 10 nós. Vai além da colar, 2712. Triplo 97, codando fixo solo após a passagem do Airbus da Portugal, autorizado o pushback no 5. Salo Azul 4206, pushback, acionamento, porção, ponte 06. Freio autorizado, acionamento, chame táxi 4206, 06. Camarada táxi autorizado 4206, 06. Golf no solo 03, pátio 5, estacionar a frequência livre. Cadê o Golf? Estacionar livre. Bom, Oceané 614, sinal IES, missão no 0, baixo travado. 6143, tem livre pouso no 0, vento no 8, 0 graus com 11 nós. 7, Oceané 614, senhores, estou passando pelo controle necessidade de auxílio médico aí pelo 614? Afirmativo, a gente informou em praia, todo mundo ciente. Valeu! 2712, decolou 04, controle 119, decimal 35. 1935, boa. Thank you. Azul 4206, com o Rondo 22 a bordo, 3 horas e meia, alterna Marcel para táxi. Azul 4206, táxi autorizado, até o ponto de espera da pista 90, quando lá, chame torre 1895, ajustado 1018, corrijo 1019, vamos lá. Bem, táxi livre, ponto de espera da 90, 295, obrigado, táxi livre, 4206. Salvador, Corde Alta 3290, a uma milha do Índia Serra já reduzido. 3290, continua a aproximação, guardando a pista livre. Guarda a pista livre, 3290. É 143, no solo 06, livre à direita, 1211. 211, boa. Salvo ao Xané 143, pousou de grosso escuta. Xané 143, tráfego autorizado até o portão 4, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, já pro 4, 6143. Informação, a equipe já está a postos ao lado do gate 4. E ciente que o passageiro com a situação médica aí está na retaguarda da aeronave. Tá bom, obrigado. TAM 3897, mantenha a guarda de táxi. Confirma o vento superfície para o 3290. Confirme? Vento superfície 3290. 180 com 10, altímetro 619. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Gonuno 66, alinhado 90, baixado travado, passando externo agora. Gonuno 66, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. Salvador, boa noite, 4206, pronto, passando no zero. 4206, eu só tenho mais um tráfego em aproximação, uma PM escuta e aguarda pra mim, ok? Aguardando, obrigado. ...3290, no solo 09, livre à direita, 121, décima 1. Livre à direita, 21, quanto? Uno! Obrigado. Salvador, muito boa noite, TAM 3290, livrando ativo. TAM 3290, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Ingresso Alfa, chama antes da Juliette, 3290. TAM 3897. 3897, após a passagem do Avianca à direita, autorizado, táxi até o ponto de espera da pistola 0, via Índia, torre 1895, 1019, bom voo. Cap 3290, Juliette, portão 01. Segue via Juliette, é o portão 01, 3290. Solo 1-1, livre à direita, 1-2-1-1. 1-1-1, gol 1-1-1, 6-6. 4206, livre decolagem 1-0, vento no 8-0 graus, 10-9. Iniciando, 4206. Eu livrando para o táxi. Gol 1-1-6, táxi autorizado até o portal 8, via Alfa e Juliette. Até o 8, Alfa e Juliette, gol 1-1-6. Mantenha 1-0. Mantenha 1-0. Livre decolagem 1-0, 1-0 graus com 10 nós. Livre decolagem 1-0, 3-2-7. 19.7, decolou 1.5, controle 1.9, decimal 3.5. 19.35, grato, vamos servir. Muito boa noite, comandante, qual é o Charlie que tem? Romeu Charlie X-Ray, prossegue sinal da 1.7, reporte indo através da RMA. Vai reportar, Romeu Charlie X-Ray. Alex Ray é transporte. Certo? Afirmativo, senhor. Charlie Clay. Chaleia 6259. 6259, boa noite. Saída da Elio da Morte, vagão de cópia. Da Elio da Morte, desculpa. Final de 3 milhas e meia, baixar travado, meu Charlie X-Ray. Contato visual, livre pouso 1.7, vento 1.7, 0 graus com 11 nós, o meu Charlie X-Ray. Livre pouso 1.7, Charlie X-Ray. Eu já sei no solo aos 20. Qual o local do estacionamento? Autorizado Black Track, reporte livrando 1.7. frequência livre. Estou em Salvador. Venda, torre. Tente 121 no decimal 1. Caso negativo, retorne a frequência do solo da torre para cópia. November, confirme Petrolina 105. Autorizado 105 Petrolina, inicialmente 1 mil pés do corredor forte, conforme o plano. Decolagem da 17, curva esquerda. 119.35 é o controle e aguarda apenas o transponder. Contrabordo confirmando o transporte de ferro. Gente, contrabordo, liga acionar, chama a torre pro táxi. baixa, né? 6,24. Posicionei 6259, São Salvador. O senhor chegou a chamar a gente? Não, desculpa. Posicionei 6259, negativo. Estou na sua para a cópia Guarulhos 300. 7, aguardando ainda o código transponder, ok? Só para informação, o centro ainda não possui seu plano e iremos coordenar sua decolagem aqui da 35. Posicionei 6259, pronto para a cópia? Escuta para você, senhor. Né, 6259, autorizado para Serra Bravo Golf Romeo. Liga de voo 360 via Upper Zulu 10. Saída da El, transição Leda. Após a colagem, curve à direita. Direto para a primeira coordenada. Do controle 119.35, transponder 5514. Gente, autorizando Guarulhos 360, apesar do 10, rota do Mandel, Leda Morte, vai ser 935 ao controle, 55 no quadro do transponder. Vou deixar o 259, portal 1, patrão. Reporte pronto para acionar. Posicionar 6259, com o treinamento correto, reporte pronto para acionar. Faremos, na mesma. O transponder é o 5200. O senhor vai decolar da 35, ok? Reporte a linha de pronto na pista 35. Salvador, muito boa, até 3283, informação de fato. Tan 3283, São Salvador, prossiga. Pronto para a cópia do 300 Brasília, senhor. Tan 3283, aguarde autorização. Patango Eco Zulu November, decolada aos 33, chame o controle Salvador 120.8. Salvador em 1208, Eco November. É um, chame agora em 199 decimal 35, controle Salvador, Zulu 9. Poderia confirmar, senhor, 1935? Confirmo. 1935, não é? São 3283, na escuta? 3283, prossiga. São 3283, informo que não possui seu código transponder. Estamos aguardando a coordenação com o Centro Recife. Confirme nível de voo. Ah, o solicitado é o 300, senhor. São 3283, ciente. Aguarde a coordenação centro. Alô, boa noite, eu tô 3097 do portão 7, indo aqui com a Costa Gagnão no 300. Então, 3197, Salto Salvador, prossiga. A Costa Gagnão no nível 300 aqui no portão 7, mas... São 3197, mantenha a escuta e aguarde. Boa data, 3197. Tan 3197, pronto para cópia. Chamou 3197? Tan 3197, autorizado para Galeão, nível 300, dia 5 de novembro, 857. É, pista 10, saída da El, Leda, após Irume, primeira curva à direita. Sequência do controle 119, décimo 35, transponder 5531. Dado Galeão no nível 300, VIP novembro 857, decola da 10, saída da El, Leda e Irume. Decola curva de ida da 10. Controle de saída de 9.35 e acionando o transponder 5531 para o TAN 3197. TAN 3197, contagiamento correto, reporte pronto para acionar. Vai reportar para o estacionar, TAN 3197. O solo, TAN 3223. TAN 3283, consiga. TAN 3283, se a gente entrar em contato com a pessoa aqui de terra na empresa, ajuda ou não? Já está tomando as providências, 3283, ainda mais que o plano é efetivo, então acho que não agiliza não, ok? Mas fica a critério. Não, tudo bem, se tiver alguma coisa que a gente possa tentar aqui através do pessoal de terra, é só avisar. Muito obrigado, estamos mantendo a sua escuta. Pronto, 3283, pronto para cópia? Prossiga na escuta. Pronto, 3283, autorizado para Brasília, nível 300, via Amper Zulu 17 até a Porte. Após, conforme o plano de voo, decolada a pista 10, primeira curva à direita, saída Arábor, após Elefa. Transponder 5540, frequência do controle 119.35. É, pode confirmar o transponder, senhor? Transponder 5540. Tan 3280, autorizado Brasília, nível 300, APESO 14 até a Porte, decolando da 10, Arbor Elefa. 119.35, aciona 5540. Tan 3283, corrijo, Upper Zulu 17. Autorizado na Alpha, Upper Zulu 17, Tan 3283. Tan 3283, contagiamento correto, reporte para pushback. Tan 3283, pronto para pushback, acionamento, portão 1. Tan 3283, autorizado o pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. 3213, inicia chama para o táxi. 3283. Gol 705, boa noite. Naldão no zero, baixar aprovado. Gol 705, autorizado o pouso, 1-0, vento 1-70 graus, 1-0 norte, o ajuste 1-0 no 9. Ok, copiado, livre pouso na 10, 705. Paquistan 3283-139, alternado com fins 3 horas e 27. 2-1 no bom. Paquistan 3283, taxi autorizado, até o ponto de espera, chame torre 118, decimal 95. Espera da cabeceira 20-1895 até a próxima. São 3283, ajude altímetro 10119. E 19, muito agradecido. Solo Salvador, boa noite, no 705, livrou? Solo Salvador, boa noite, no 705. São 1705. Taxi autorizado, Alfa Juliette, até antes da Juliette. Até antes da Juliette, voo no 705. 23. Salvador, boa noite, gol no 1099, ciente da uniforme, autorização com fins quando possível. Pois gol 1099, solo Salvador, aguarde e prossiga. Autorização com fins quando possível. Gol 1099, aguarde autorização. Adão. Da Juliette, voo no 705. Voo 1705, autorizado, ingresso, portão 02. Afirmativo, ingresso no pátio até o 02, via Juliette, voo no 705. 119, decimal 35. 1935, contando 3283, boa noite. Gol 1099, pronto para cópia? Pronto, cópia, gol 1099. Gol 1099, autorizado para confins, nível 360, via rota Upper Zulu 21, decola da pista 10, curva à direita, saída Arbor, após a Lefa. É frequência do controle 119.35, transponde a 5541. Decorda 10, Arbor, curva na direita, 119.35, Arbor Alessa, Arbor Zulu 21, 5541, gol no 099. Gol 1099, detalhamento correto, reporte para pushback e acionamento. Trabalhando. O SAN 3197 está no portão 7 para posicionamento. SAN 3197, livre pushback, autorizado acionamento, reporte para o protocolo táxi. O post vai reportar para o táxi, SAN 3197.